assunto hoje é acreditar é poder. Querer é poder. É a mesma coisa. Então, acreditar realmente é poder alguma coisa. O que que é o acreditar? O que que é o poder? Nós temos que pegar e pensar muito bem no que nós queremos acreditar. Porque, na verdade, aí não existe nada mais, nada menos que uma pequena palavra de duas letras, que é a fé. Acreditar é poder, é ter fé. Quem que tem fé? Então, nós não podemos aqui generalizar e dizer assim que eu consigo acreditar mais, por isso eu vou poder mais. As pessoas que estão aqui, seja uma, seja outra, vão acreditar mais e vão poder mais. Isso aí depende da evolução espiritual de cada um, gente. Mas e a fé? Fica onde? Quem tem fé realmente tem. Acredita. Acredita em Jesus. Acredita que ele veio aqui, que ele nos deu os exemplos de humildade, exemplos de amor, exemplos de caridade, de piedade. Isso é ter fé. Mas tem pessoas que simplesmente passam por cima e dizem assim, ó, talvez tenha acontecido e tal, faz parte da história. Mas nós temos realmente fé para poder alguma coisa? E o poder? O que nós entendemos por poder? Acreditar é poder. Poder fazer o quê? Não é o poder. Poder é dinheiro, fama, prestígio particular, prestígio. Não é esse poder que a gente está falando. Nós estamos falando de um poder que, através da fé, nós podemos alcançar. Através da fé, através do acreditar que eu tenho uma doença não muito, digamos assim, simples, que a minha doença é meia séria, e se eu tenho fé realmente, e com a medicina hoje avançada do jeito que está, eu acreditando e tendo fé, eu vou me curar. Ora, isso acontece todos os dias, gente. Pessoas que se curaram por causa daquilo que acreditavam. Tinham fé. Pessoas que não têm fé são pessoas que não acreditam. Nós nos colocaríamos em que lugar? Se um dia eu faço eu faço de mim um exemplo, aparecesse em mim um tumor maligno, em qualquer lugar do corpo, depois dos 60 anos a gente está sujeito a tudo, né? Então, eu teria fé suficiente, eu acreditaria suficientemente que eu iria obter cura através desses tratamentos tecnológicos que existem hoje? Eu realmente iria ter essa credibilidade, essa fé realmente de dizer assim, eu vou melhorar, eu vou ficar bom. Isso aí é uma doença, são doenças realmente catastróficas, né, que elas pegam e matam realmente. E eu tenho fé que eu vou ser novamente saudável. A fé, o acreditar, realmente faz com que as pessoas melhorem. Eu conheço muitas pessoas que já eram dadas como mortas, já eram dadas como desencarnadas, e já tinham, os médicos já estavam dizendo, olha, tem mais 2, 3 meses de vida, e duraram mais 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu não vou falar aqui o nome das pessoas, porque envolve pessoas que todo mundo de repente conhece. Mas falando de uma pessoa em particular, eu me lembro muito bem que os médicos tinham dado 2 meses para ela, para essa pessoa. Tinham tirado metade dos intestinos dela, dessa pessoa aí. E deram 2 meses de vida. Ele durou mais 22 anos. Isso é fé, gente. Isso é acreditar na nossa fé. Agora, fé, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. A fé não se fabrica. A fé se conquista. Através do quê? Dos bons hábitos. A fé se conquista através das amizades verdadeiras. A fé se conquista através de que eu faça o bem, não importa a quem. Se conquista através da nossa honestidade. Se conquista através de nossos bons sentimentos. A fé se conquista de várias formas. Enquanto nós vamos melhorando, digamos assim, o nosso agir e o nosso compreender as outras pessoas, compreender os outros e às vezes calar, muitas vezes calar e escutar, nós estamos tendo o quê? Fé. Fé é acreditar que nós temos um poder. Então acreditar é poder. É poder realmente. Se eu, vejam bem agora na parte material, se eu tenho fé, se eu acredito que eu daqui 10 anos vou comprar uma caminhonete de... Nossa, caminhonetão que tem por aí que eu nem sei qual é o valor, mas é uma fortuna, né? Se eu acredito mesmo nisso aí, eu coloco fé nisso aí, e eu vou atrás disso aí, daqui 10 anos eu vou comprar. Por quê? Porque eu acreditei. Porque eu tive fé, mesmo sendo de uma coisa material. Eu tive fé, acreditei e não passei nada por cima dos outros. Eu vou comprá-la com minhas próprias possibilidades que eu ganhei nesses últimos 10 anos. Isso é ter fé. Isso é acreditar no poder. Acreditar é poder. Acreditar é poder. Não para todas as pessoas. Tem pessoas que passam desde a infância até o final de suas vidas que não têm fé nenhuma, que não conseguem ter fé. Simplesmente são pessoas que são secas, são pessoas que não conseguiram desenvolver dentro delas a capacidade de se espiritualizar, nem que seja um pouquinho assim, ó, um pouquinho assim. Porque a espiritualização, quer dizer, nós se espiritualizarmos, desenvolvemos de qualquer forma a fé dentro de nós. Acreditar. Eu acredito no meu irmão. Eu acredito naquele meu amigo lá. Eu acredito que ele vai ir bem. Eu tenho fé que ele vai bem. É claro que ele também tem que se esforçar para ir bem. Agora, se ele não fizer, eu não vou poder fazer por ele. Então, a fé de cada um é para cada um. É para cada um. Se eu tenho fé e acredito nas coisas que eu tenho possibilidade de fazer. Eu tenho fé de, daqui 5 anos, conseguir, ao invés de falar 15 minutos na frente de uma palestra, conseguir falar meia hora. O que vocês acham? Né? Eu tenho fé. Teremos fé disso aí? Não é fácil falar 15 minutos aqui na frente, gente, e tomar a atenção de todo mundo. Então, se nós colocarmos fé nisso, acreditarmos realmente que nós podemos fazer isso através do treinamento, através da ampliação do nosso conhecimento, através da melhora do nosso vocabulário, através de uma porção de coisas, bom, daqui 5 anos realmente eu vou conseguir fazer realizar nós, porque eu não tô aqui sozinho, nós conseguimos fazer uma palestra de meia hora, e não só de 15 minutos, que a gente fica olhando lá até chegar a 8h15 para depois vir outro. Quer dizer, não é bem assim, não é fácil assim. Então, é para dar aquela ideia que acreditar é poder. Acreditar é poder. Se nós acreditamos realmente que nós vamos ter os nossos filhos sadios, longe das drogas, acreditando nisso e tendo fé nisso, com as nossas atitudes, nós vamos conseguir isso. Mas não vai ser de graça. Nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que conversar com nossos filhos. Nós vamos ter que ter diálogo com eles e ter fé junto deles de que eles vão para o caminho certo, que é a porta estreita. Não é a porta larga, é a porta estreita, gente. E não é fácil hoje. Não é fácil hoje para os pais. Então, se a gente realmente acredita, mas a gente, para acreditar, a gente tem que trabalhar, gente. A gente tem que estudar. A gente tem que trabalhar, a gente tem que pôr em prática aquilo que nós acreditamos. O nosso conhecimento, temos que pôr em prática o nosso conhecimento da humildade. Da humildade, principalmente, da calma, da serenidade. E de todas as outras bons sentimentos que um dia, quando houver aí a transformação de um país de provas, de um planeta de provas e expiações, para adentrarmos num planeta de regeneração, ora, todos esses sentimentos vão ser aflorados dentro de nós. Aí realmente fé, vamos todo mundo ter fé, porque não vão haver doenças. Eu já estava lendo esses dias sobre a questão do planeta de regeneração. As doenças vão ser simplesmente, vão desaparecer. As pessoas, elas vão ter outro tipo de atitude. Não vai haver o mal, só vai haver o bem. Quer dizer, estamos longe disso ainda, né, gente? Estamos muito longe ainda. Eu, pelo menos, com esse corpo aqui, eu não vou ver nada disso, né? Então, acreditar é poder, sim, é poder. Acreditar que eu vou um dia, se eu tenho um problema e tal, acreditar que eu vou poder caminhar direito. Eu me esforço, eu faço fisioterapia, eu caminho, eu faço exercício e um dia eu vou caminhar direito. Por quê? Porque eu tive fé, porque eu acreditei em mim e nas outras pessoas, principalmente também, que nos ajudaram, que nos auxiliaram a isso, porque sozinhos a gente não consegue nada. A gente não consegue nada. Nós precisamos sempre do auxílio dos outros, mas sempre a fé é aquela que remove montanha, gente. Por que que não pode remover um tumor do nosso corpo? Vocês compreendem? Então é essa a questão. Mas como ter essa fé verdadeira? Como chegar a esse ponto de ter a fé, não se preocupar, passar por cima de todas essas preocupações, dessas angústias, que realmente fazem a gente ficar ansioso por causa de às vezes, de uma dor de dente, né? Sabendo que tem outras pessoas que estão muito pior. Então, se a gente tem fé, se a gente acredita, nós conseguimos sim alcançar, poder fazer aquilo que a gente quer, quando é em benefício aos outros, alteridade, pensar antes nos outros. Muito obrigado.